Hoje o primeiro olhar, meu olhar, eu já sabia que é você, a minha companhia. Nosso destino foi escrito no céu. Te amar é o meu maior troféu. And even when life tests me, I know that it's with you. Vou te amar para sempre, te querer para sempre, te desejar para sempre. Você é tudo que eu sonhei, meu amor, eu juro nunca te deixarei. Every detail of yours makes me smile. With you I learn to exist. Our paths together will continue. I promise to always make you happy. E se dia o mundo desabar, nos meus braços vou, você vai se ancorar. I will love you forever. My love, I swear I will never leave you. O tempo vai passar, mas eu vou te lembrar. Na juventude ou na velhice, vou te cuidar.